calcinha, cintura, joelho e chão. Cintura, joelho e chão, cintura, joelho e chão. Bote a mão na cabecinha, cintura, joelho e chão. Cintura, joelho e chão, cintura, joelho e chão. Bota a mão na cabecinha, cintura, joelho e chão. E aí, aprenderam? Aprenderam? Vem com a gente. Cintura, joelho e chão. Olha o parceiro.